O nosso tema dessa tarde é a proposta do Cristo. Então, quando a gente fala de proposta, nos vem à mente o que é uma proposta? É um acordo entre duas partes, pelo menos. E qual é a proposta do Cristo? O que ele está nos propondo para que a gente possa, então, aceitar e fechar esse acordo? Aqui no Evangelho, tem várias passagens de Jesus, várias palavras que ele colocou e deixou gravado para nós através dos apóstolos que replicaram, então, os seus atos. Isso já tem mais de 2000 anos. E naquele tempo, essa proposta foi colocada pela necessidade que nós, que estamos recebendo ela, que nós temos de entender o significado real da vida, o nosso propósito no mundo e o que nós precisamos realmente fazer. E ainda hoje, essa proposta ela é válida, ela ainda é atual, ela ainda se faz necessária, porque nós ainda precisamos, sim, trazer ela mais para dentro do nosso dia a dia. 2000 anos é muito tempo, se a gente vai pensar na nossa maneira cronológica de compreensão. A humanidade, nesses 2000 anos, se modificou bastante, principalmente na questão dos costumes, da maneira de pensar, das descobertas. Nós não somos mais o mesmo povo que vivia naquele tempo. Nós hoje temos uma quantidade bastante grande de possibilidades através de todo ensinamento como esse aqui, que nos é dado de uma forma compilada até, resumida. Naquele tempo o ensinamento ele vinha muito através da questão verbal. E hoje nós temos então, como a gente sempre fala da biblioteca, uma possibilidade de acesso desse conhecimento. E através desse acesso, colocar para dentro de nós esse alimento tão necessário, que é o alimento do Espírito. Ainda hoje, olhando no jornal, tinha uma matéria que falava sobre a alimentação adequada para aqueles que sofrem de depressão. E essa alimentação que ele se referia era simplesmente a alimentação física, o comer mesmo. Que a ciência, ela já consegue nos indicar um caminho mais natural para que a gente possa curar também males que estão no espírito, não do corpo. E o alimento que a gente fala, que é esse aqui, o alimento do espírito verdadeiro, então seria essas práticas, essas leituras, essas reflexões, os hábitos, que é para a gente, sim, poder contrabalançar, talvez, o que a gente recebe ou o que a gente simplesmente faz no nosso dia a dia, que a gente se preocupa mais com o corpo material do que com o espírito. Então, nós temos que começar a pensar mais naquele que vai permanecer e não tanto naquele que vai desaparecer. Quando Jesus nos deu essa proposta, nos fez essa proposta através dos seus ensinamentos, ele pede o que de nós para a gente poder fechar esse acordo? Quase nada. Simplesmente a compreensão, a verificação de que as palavras dele são realmente verdadeiras. Através das nossas práticas diárias, a gente vai vendo que algumas atitudes elas têm sempre os mesmos reflexos, as mesmas consequências, e são sempre diferentes daquilo que a gente quer. Então, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa abastecer a nós mesmos com um alimento diferente. Não adianta mais a gente fazer as mesmas coisas, porque os resultados vão ser os mesmos. Então, já passou da hora, mas ainda dá tempo da gente fechar esse acordo, a assumir essa proposta e ela vai se idealizar, ela vai se concretizar através, primeiramente, do entendimento, da compreensão. Nós precisamos primeiro entender isso na forma mental, para que a gente comece, a partir disso, a fazer isso de forma prática. Comece, então, a fazer através das atitudes. Ainda hoje eu estava escutando no programa, quando foi falado sobre ódio, raiva e vingança, para ficar apenas em três sentimentos fortes e que surgem dentro da gente, às vezes a gente não sabe nem bem dizer porquê, mas simplesmente surgem com força. E como a gente faz para trabalhar isso? A gente sabe que não adianta a gente, quando está varrendo a casa, varrer a sujeira para baixo do sofá. Porque onde a gente passa vai estar limpo, mas ela vai estar ali presente, aquela sujeira. E dependendo do tipo de sujeira que for, ela vai impregnar o ambiente e vai nos afetar de uma forma direta. Pegando apenas esses três exemplos, ódio, raiva e vingança, a gente não pode simplesmente também ignorar e fazer de conta que esqueceu. Esses sentimentos, eles provocam uma energia forte e negativa em nós, quando nós percebemos eles. Então não adianta a gente simplesmente ignorar. Nós temos sim que ter uma ação contrária. Nós temos que fazer, voltando de novo, a compreensão de por que que eu estou sentindo isso. Será que é por uma pessoa, por alguma coisa, por uma situação? Mas por que que eu estou sentindo esse sentimento? Tentar, nessa compreensão, se for contra alguém, me colocar na posição dela. Por que que tal pessoa agiu de tal maneira e essa atitude dela me afeta? Através desse mecanismo, desse exercício de interposição, de se colocar no lugar do outro, a gente começa a trabalhar, então, esses sentimentos. Começa a transformar eles. Que é o que a gente precisa. Porque ignorar, a gente sabe que ele vai continuar existindo. Então, através da transformação, da compreensão, do amor, que é uma das facetas, o que eu falei, uma das facetas do amor, a gente começa, então, a modificar esses sentimentos. Começa a anular eles através de uma emanação positiva e boa. Nessa proposta que Jesus nos faz, então, fica a lembrança, a mais uma chamada, né, para a gente realmente poder se dar conta, poder perceber que os caminhos que às vezes a gente vem traçando talvez não sejam os melhores para nós. Que precisamos, então, como eu disse, através das leituras, das reflexões e aí das práticas, começar a modificar a nossa própria vida. E assim, nesse semear, começar a modificar o que que a gente vai colher ali na frente.